Flávia! Pense aí, como é que vai ficar a gente? Tô notando ser tão diferente. Será que encontrou alguém? Tô pressentindo que existe outra pessoa que fez você mudar de ideia, que fez você pedir um tempo. Mas quem sou eu pra impedir? Não vou ficar aqui lendo seus pensamentos. Por mim pode ver.